Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nesta manhã, que possamos, através das ideias que vão ser trazidas hoje, buscar a reflexão e aprendizagem para todos nós. Nós vivemos numa época muito desafiadora, em que temos muitas situações que estão aí nos testando quanto aos nossos valores, quanto às nossas conquistas morais. E nós temos muitas situações, não só aqui no país, que são situações de aflição, situações preocupantes, mas no mundo todo. Essas situações, elas representam para o espírito uma grande oportunidade de crescimento espiritual. Mas se nós formos fazer uma recapitulação da história da humanidade, em todas as épocas, em todos os momentos importantes da evolução humana, onde os valores são checados, os valores são aferidos, há momentos desafiadores como esse. É comum aquele que está vivendo os tempos do qual está sendo feito ali os comentários, imaginar que os tempos passados foram mais fáceis, que existiam maiores facilidades, menos problemas. Mas aqueles que viveram no passado, e fomos nós mesmos em outras encarnações, também diziam, no seu tempo, que aquele tempo era um tempo de muitas dificuldades, de muitos problemas. Em razão da nossa imperfeição, nós tendemos sempre a considerar que as condições atuais são as piores. Assim como a gente muitas vezes tem dificuldade de imaginar que outras pessoas atravessam problemas maiores do que os nossos. Muitas vezes nós imaginamos que o nosso problema é muito grande, e ele até pode ser para nós, enquanto que para outros seriam de fácil solução, dadas as qualidades que eles apresentam. O fato é que o sofrimento é algo que faz parte das nossas necessidades evolutivas. Isso que nós chamamos de sofrimento, e que por uma colocação mais otimista nós poderíamos chamar de desafio, na verdade representa o quê? Oportunidades de crescimento espiritual. Quem sabe se víssemos dessa maneira as situações difíceis da vida, elas se tornariam mais fáceis de serem solucionadas, né? Essas lições do momento são situações que nós vivenciamos diariamente. São situações que estão aí dentro desse quadro geral de provas que nós temos que enfrentar, que faz parte do nosso crescimento, seriam principalmente aquelas relacionadas ao nosso convívio com os demais. Porque é aí que está a grande dificuldade do espírito na sua evolução. Conquistar conhecimento, conquistar poder, conquistar compreensão de muitas coisas diferentes, conquistar até a saúde, não é algo tão difícil comparando-se a conquistar com o próximo um relacionamento fraterno. É aí que está o grande desafio que nós temos e que muitas vezes nos abate quando nós percebemos que nós não conseguimos superar isso. Muitas vezes a gente chega a usar até expressões que têm ali um pouco de bom humor nelas, mas que elas traduzem ainda a nossa dificuldade de entender a importância do convívio humano. Há pessoas que dizem, eu mesmo já disse em algum momento isso, que quanto mais nós conhecemos as pessoas, mais amamos os nossos cães, né? Tem pessoas que colocam dessa forma. E realmente, conhecer o próximo e viver com o próximo é muito difícil realmente. Os animais, em função de uma necessidade que eles têm, são muito amigos nossos, né, aqueles que são domesticados. Nós acabamos comprando eles com as coisas boas que nós oferecemos para eles, porque a vida deles é muito difícil também. E quando nós oferecemos tudo, eles se tornam amigos muito fiéis. Mas o ser humano é diferente. Como ser humano não busca apenas compensações materiais, não busca apenas atenção, busca algo mais sempre, ele vai ter sempre conflitos para estabelecer relacionamentos com as outras pessoas. Por isso que conhecer as pessoas, conviver com elas, é algo tão difícil, tão desafiador. Mas nós deveríamos encarar essas convivências difíceis, esses problemas que nos são trazidos diariamente pela vida, através de pessoas que se tornam muitas vezes um instrumento da nossa dor. Nós deveríamos entender que, na verdade, essas situações são grandes experiências que nós temos, são grandes lições que os momentos vão nos oferecendo. Na verdade, são lições que a sabedoria divina nos providencia para o nosso crescimento. Quem já não se deparou com pessoas difíceis no trato, na sua vivência diária? Muitos conhecem esses problemas desde a infância, porque aquele companheiro difícil da sua jornada é, na verdade, um parente. Às vezes é um parente muito próximo. Pode ser um pai, uma mãe, às vezes é um irmão, que se torna aquele companheiro que vai nos trazer lições assim, muito severas, às vezes. Às vezes eles não são tão rigorosos, às vezes são mais ou menos. De outras vezes nós não vamos encontrá-los no lar, nós vamos encontrá-los no nosso, na nossa vida fora do lar, no ambiente escolar, depois na vida profissional. Nós sempre vamos encontrar pessoas difíceis. Mas também cabe uma reflexão para nós, em pensarmos o quanto nós também fomos difíceis na vida das outras pessoas. O quanto nós fomos instrumentos de aprendizado pela dor na vida do próximo. Porque pela nossa visão pessimista e egoísta da vida, nós tendemos a sempre imaginar que o problema está no outro e não em nós. Que os conflitos foram surgidos no outro e não em nós. Quando, na verdade, se formos um dia analisar o nosso histórico, nós vamos verificar que, na maioria das vezes, nós é que criamos, em parceria com o outro, numa sociedade ali igual, os conflitos que nós administramos com eles ao longo do tempo em que nós tivemos esse conflito. Porque, na verdade, todos nós somos pessoas de difícil trato para uma ou outra pessoa. Isso é uma realidade que nós devemos nos compenetrar, que talvez nós sejamos também instrumento de aprendizado pelo sofrimento, pela dor para outras pessoas. E muitas vezes nós agimos assim, acreditando que estamos agindo corretamente. E as outras pessoas podem, ao lidar conosco também de maneira difícil, também acreditar estar ali agindo corretamente dentro dos seus valores, dentro dos seus princípios. Então elas em si não são más propriamente. Na verdade ali existe um equívoco, uma má interpretação de como as pessoas deveriam agir. Então, se pensássemos dessa forma, né, de que na verdade essas lições difíceis que a vida nos traz é para o nosso crescimento e nunca para a nossa derrota, que os desafios que nós enfrentamos diariamente e que são, na maioria das vezes, criados por pessoas que estão ligadas a nós, são, na verdade, instrumentos de crescimento para nós. Pode parecer paradoxal eu estar tentando lutar para viver bem, em harmonia, e ter alguém no meu caminho que represente ali um impedimento a essa realização. Porque essa pessoa cria tantas situações que me desestabiliza, me tira minha paz interior, e eu acabo, então, imaginando que aquilo ali é o meu grande problema. Em alguns casos, o que a gente faz? Procura se afastar dessa pessoa. Ou, de outras vezes, nós vamos tentar usar os mesmos recursos, as mesmas estratégias que essa pessoa usa para tentar conviver com ela. Se ela me persegue, eu a persigo também. Se ela cria intriga em torno do meu nome, eu também crio intriga do nome dela. E estabeleço ali um conflito. Acabamos esquecendo, então, que essas são as piores formas de aproveitarmos as lições do momento. Fugindo dos conflitos que nós temos com o outro ou travando com eles um duelo. Relembrando aquela passagem do Evangelho que fala sobre o duelo, que parece algo tão esquecido no tempo, tão sem importância para nós nos nossos dias, mas aquele duelo que ele se refere ali não é só aquele modelo clássico daquela disputa armada e combinada num determinado momento em que dois rivais iriam ali lavar a sua honra. Ainda hoje, aquele princípio do duelo está presente em muitas relações das pessoas. As pessoas ainda duelam diariamente, acreditando que essa é uma forma de resolver os seus conflitos, quando na verdade é uma forma de agravá-los. Então, voltando àquela ideia de que, na verdade, nós buscamos a paz, buscamos a harmonia, mas nós sempre encontramos alguém disposto a tirar isso de nós. Na verdade, eles tiram aquilo que nós permitimos que eles tirassem, que eles queiram tirar. Na verdade, se eles estão no nosso caminho, não são para tirar de nós a paz, mas para servir de instrumento para que conquistemos uma paz ainda maior. Então, é por isso que parece paradoxal isso, né? Que algo que venha para nos tirar a paz, na verdade, venha para nos ajudar a conquistar a paz. Mas a didática divina, ela envolve um processo de evolução do espírito, que ele, ao experimentar o bem, ao experimentar a satisfação, ao experimentar as coisas boas, ele se sinta motivado a buscá-las. ele se sinta motivado a querê-las para a sua vida. Porém, em muitas ocasiões, o que nós fazemos? Agimos em desacordo com as leis divinas. E é isso que acaba gerando a dor. A dor é um recurso da didática divina que ela não é imprescindível para aquele que queira evoluir pelos princípios do amor, da caridade. O indivíduo ele consegue superar muito do sofrimento quando ele opta na sua vida por seguir esses princípios. Ele tira do seu caminho uma carga de aflições muito grande. Enquanto que aquele que se torna rebelde, refratário às leis divinas, quando ele se torna um indivíduo não disposto a harmonizar-se com o conjunto, e ele passa a agir sempre no seu interesse, prejudicando, lesando, revidando, usando da força e da violência para conquistar a paz, ele acaba tirando dele mesmo essa conquista, ele acaba afastando dele. Por isso que essas situações, quando nós aprendemos a superá-las, essas situações conflituosas, quando nós aprendemos a superá-las, elas passam a representar para nós não a oportunidade de nos afastar das nossas realizações, mas na verdade, quando nós as usamos como um degrau para a nossa subida, elas acabam nos fazendo chegar mais rápido a essas conquistas. Pessoas que se compenetraram bem dessa realidade em muitas épocas da humanidade foram espíritos que deram saltos evolutivos. Eles conseguiram, a partir então de um esforço nesse sentido, de não entrar em conflito, de não revidar, de não usar da violência, de não usar da força, de não usar de meios escusos para se relacionar com o outro, foram indivíduos que livraram do seu caminho muitas dificuldades, muitas experiências penosas. Se nós hoje conseguíssemos nos compenetrar disso, nós já começaríamos a mudar a vida desde já. Nós passaríamos a ver o nosso semelhante de uma maneira diferente e tudo aquilo que eles possam estar fazendo para nós já não seria como foi antes. Teria uma proporção muito menor em nossas vidas. Então, nós vamos concluindo que a evolução, ela necessita dessas situações. Situações de provação mesmo, de dificuldades, de desafios, porque são eles que nos fazem crescer espiritualmente. Qualquer pessoa que no plano material receba todas as facilidades do mundo e seja nas relações poupadas de todos os constrangimentos, se torna um indivíduo muito frágil, se torna um indivíduo até mesmo incapaz de compreender a natureza humana, se torna um indivíduo difícil de conviver com outras pessoas. Então, aquele que vai experimentando as experiências mais difíceis, vai sofrendo ali as situações mais constrangedoras, esse indivíduo se cresce. Esse indivíduo se torna forte e capaz de entender as necessidades humanas. É por isso que o sofrimento, ele se torna, então, importante no nosso crescimento. Porque ele, na verdade, é como o fogo que permite moldar o metal, que permite dar a ele a forma útil. O sofrimento é como a pedra que desgasta o brilhante para torná-lo a pedra que brilha, que é capaz de refletir a luz. O sofrimento é aquilo que nos faz progredir. Se nós observarmos, tudo que existe na natureza se constrói, se edifica ao longo de bilhões de anos, à custa de muitas forças, de muitas dificuldades, de muitos tropeços. A própria história do surgimento da vida no planeta é uma luta constante de superação de fatores que tentam impedir a vida, mas ela sempre se torna triunfante porque ela vai se adaptando às condições e vai buscando novas formas de se expressar no planeta. Isso para nós já seria suficiente para servir de recomendação de que devemos encarar os obstáculos, as lutas, as dificuldades e principalmente aquelas lições que nos são trazidas pelo próximo mais difícil na nossa vida, como essas oportunidades de crescimento. São lições valiosas que, se soubermos aproveitar, nos trarão uma conquista significativa para a nossa evolução. Nessa superação, então, desses conflitos que nós temos com as pessoas, nós poderíamos distingui-los, quanto à sua origem, em dois tipos básicos. Nós temos conflitos que são naturais, que são o choque do encontro de pessoas que muitas vezes têm pontos de vista diferentes, modos de agir diferentes, e que faz parte da nossa existência humana. É natural as pessoas divergirem, discordarem das situações. Nós não devemos jamais num primeiro momento em que nós encontramos uma divergência, algo que seja contraditório para nós, já iremos logo rotulando aquele indivíduo como alguém que faz parte do nosso passado, em outra existência, e que é um inimigo que a providência divina nos reaproximou. Nós precisamos um pouco desmistificar essa ideia de que todas as pessoas que nós encontramos difíceis no nosso caminho são inimigos do passado. Muitas vezes são pessoas apenas que são portadores de uma forma de pensar diferente da nossa e que têm escolhas diferentes das nossas e que têm o direito de pensar e agir diferente. Né? Então podemos, só porque alguém discorda de nós, já entendê-lo como inimigo e nos armarmos cheios de precauções, cheios de medidas de como vamos combater esse inimigo em nossa vida. Porque quando nós já nos dispomos a encarar alguém como um adversário do passado, nós passamos a tratá-lo dessa maneira. Nós devemos ter muita cautela até intitular alguém como um adversário de outras vidas, como alguém que foi trazido hoje para uma reconciliação. Na maioria das vezes nós lidamos com pessoas que têm pensamentos próprios e são turronas, como nós mesmos o somos também. Então encarar num primeiro momento as pessoas como pessoas que têm o direito de agir e pensar diferente do nosso. E que nem por isso necessitam ser nossos inimigos, necessitam ser nossos adversários, e nem por isso nós vamos travar com ela uma disputa. Porque há pessoas que muitas vezes, até em questões de opiniões gerais, que não tem nenhuma consequência maior para a vida, acabam criando ressentimentos, acabam criando indisposições totalmente desnecessárias. Por quê? Porque não sabem conviver com a divergência. Isso por fatores próprios da pessoa. Muitas vezes extremamente orgulhosa, em função do seu conhecimento, da sua experiência, acaba não admitindo o que o outro pensa e o que o outro decide. E em função disso já estabelece um conflito. Esses conflitos, eles surgem da nossa imperfeição mesmo. Não são problemas de um passado que nós trazemos. É da nossa dificuldade em entender as outras pessoas, em acolher as outras pessoas com as diferenças que elas apresentam. Se nós aprendêssemos a respeitar as diferenças, né, não querendo que as pessoas sigam o nosso modelo de pessoa boa, de homem de bem, nós já também livraríamos do nosso caminho muitos problemas, muitos constrangimentos. Se nós fôssemos capazes de aceitar as pessoas como elas são, sem exigências, sem cobranças de que elas atendam um determinado roteiro de vida que nós imaginamos que é o ideal, quando muitas vezes para essa pessoa não é algo ainda realizado. Né? Mas também nós podemos sim encontrar os adversários do passado, que vão ser preciosos instrumentos da nossa evolução. São pessoas que muitas vezes vão trazer lições amargas, lições difíceis, e pela insistência com que eles nos perseguem, nós poderemos aí sim identificá-los como os nossos adversários do passado. Mas mesmo assim, a estratégia de duelar, de combater com ele, também será a melhor forma de estabelecermos o desequilíbrio ou acentuá-lo ainda mais. Vai ser a melhor forma de convencê-lo de que nós continuamos sendo aquela mesma pessoa que eles conheceram no passado. Se eles perceberem em nós a disposição do bem e nós somos capazes de conquistá-los dessa maneira, com certeza nós estaremos criando para nós uma série de fatores favoráveis. Poderemos, num primeiro momento, conquistá-los, ou caso não consigamos essa tarefa, nós poderemos conseguir, da lei divina, até a liberação daquela prova que nós temos com aquele indivíduo. Por isso que em nenhum momento, identificando uma pessoa que representa para nós um adversário real do passado, alguém que nós criamos indisposições, por isso que em nenhum momento é aconselhado que nós travemos com ele uma disputa, que nós passemos a nutrir para ele sentimentos de aversão, sentimentos de ressentimento, de ódio, de desejo de vingança, né? De ficarmos tramando como vamos revidar aquela ofensa que ele nos trouxe. Às vezes essa pessoa está dentro do lar, e nós vivemos um lar que não é harmonioso, por quê? Porque resolvemos agir daquela forma. É o caso, por exemplo, daquela esposa que, identificando no marido, então, aquele companheiro que não é o companheiro ideal, que cria muitos problemas para ela e para a família, resolva agir da mesma forma que ele. A cada ofensa que pratica, ela vai e pratica outra equivalente. Essa situação jamais vai ter solução, e a tendência dela vai ser se agravar ao longo do tempo. Ela deve buscar outra estratégia para a superação do seu conflito. também nós vamos encontrar esses conflitos na nossa vida profissional. Muitas vezes nós vamos lidar com um colega extremamente inescrupuloso, que vai criar muitos problemas, muitos constrangimentos. Vai sabotar o nosso trabalho, vai criar constrangimentos inúmeros para nós. Mas se nós resolvemos agir como ele, nós estaremos criando para ele ainda aquela imagem de que nós somos então alguém que merece tudo aquilo que ele está fazendo por nós. Na verdade, nós devemos confiar, devemos acreditar no princípio do bem e de que ele sempre vale a pena ser praticado. Por mais que nós possamos perder, nunca usar de meios ilícitos para conquistar aquilo que nós queremos. Ainda que o nosso objetivo principal seja justo, não usar de meios injustos, de meios ilícitos. Ainda que desejemos provar que alguém é realmente o vilão da história, não devemos usar das armas que esse indivíduo usa para nos perseguir. Porque daí estaremos no mesmo nível moral dele. Estaremos na mesma condição que ele se encontra. Estaremos mostrando que a nossa essência é exatamente igual a dele. Quando na verdade nós temos que lutar para que a justiça, o bem triunfe, mas sempre pelas armas da justiça e do bem. Sempre a verdade, a lealdade ao dever bem cumprido, sempre a honestidade. Nunca agirmos de uma forma desonesta, mesmo que o nosso princípio, mesmo que aquilo que nós desejamos no final seja algo honesto. Na verdade, nós temos que ser íntegros durante todo o processo que nós tivemos relacionado àquela pessoa. Porque é isso que nos dá, perante as leis divinas, a aquisição de direitos. É a nossa fidelidade ao bem, a nossa tentativa de nos esforçarmos em função de sermos leais à nossa consciência, leais às leis divinas, é que vai nos trazendo créditos. E quando nós provamos realmente para nós mesmos que nós somos essa pessoa íntegra, ética, que apesar de muitas dificuldades ainda assim preservou esse princípio da verdade, do bem, da justiça, nós vamos então adquirir até mesmo o direito de não necessitar mais continuar com aquele companheiro na nossa vida. A vida nos encaminha para um outro rumo, nos libera daquela prova, enquanto que ele vai permanecer na retaguarda, tendo que resgatar as suas dificuldades com outros, não mais conosco. Então, ser fiel ao bem, à justiça, à verdade, é algo que traz resultados positivos. É algo que certamente trará ao espírito uma conquista significativa. Então nós vamos percebendo que essas lições que a vida nos traz, lições dolorosas, lições difíceis, na verdade elas não são contra a nossa felicidade, mas sim são oportunidades de acelerarmos esse processo de conquista da paz interior. Pensando um pouco sobre os conflitos que nós imaginamos, os adversários que nós criamos, quais seriam as causas para isso então? Por que que nós poderíamos então, em alguns momentos da vida, julgar que certas pessoas são adversários de um passado, quando na verdade não são? Que certas circunstâncias são contra nós, quando na verdade elas não são? Nós tendemos em muitas ocasiões, em função de uma história pessoal marcada às vezes por sofrimento, muitas vezes desde a infância, né, vítimas de uma série de circunstâncias ali, vítimas não no sentido de não sermos culpados perante a lei divina, mas por termos sido alvo de uma ação ali ruim, que foi contra a nossa felicidade num determinado momento em que ainda estávamos formando a nossa personalidade atual. E que nós, então, às vezes acabamos carregando essas situações para o resto da vida, por termos sido hostilizados, maltratados em alguma época importante da vida, vivemos na defensiva, achando que tudo que as outras pessoas praticam são situações que estão ali com o objetivo de nos ferir. São transferências que nós fazemos, então, de uma experiência negativa e passamos a interpretar todas as pessoas de nossa vida como se fossem ali os responsáveis por aquela felicidade que nós não fluímos naquele tempo da nossa vida. Então, nós precisamos pensar nessas questões para analisar se aqueles que nós hoje julgamos como adversários, como instrumentos do nosso sofrimento, se na verdade nós não estamos projetando neles outras dificuldades que nós trazemos, problemas que não foram bem solucionados no nosso passado. De outras vezes, nós não estamos satisfeitos com as condições gerais que nós temos. Pegando um exemplo, não somos satisfeitos com a nossa profissão. Não gostamos do que fazemos, mas fazemos porque precisamos sobreviver. E aí o que, que acontece? Nós passamos a sempre encarar aquelas pessoas que representam aquele compromisso, aquele dever que nós não gostamos, mas cumprimos, acabamos assumindo que eles são, então, nossos algozes, são os nossos inimigos. Acabamos sempre vendo nele, em todas as suas atitudes, uma forma de perseguir a nós. Quando, na verdade, nós estamos insatisfeitos, não é com aquela atuação, propriamente, daquela pessoa, mas com a nossa própria forma de lidar com a nossa vida. Nós estamos insatisfeitos por estarmos ali e não obrigatoriamente com aquelas pessoas. Há pessoas que não realizaram os sonhos que queriam na sua juventude, não trabalham naquilo que gostariam e acham o seu trabalho realmente difícil, desagradável, acham que todas as pessoas que estão ali não são compatíveis a elas. Mas, na verdade, pode estar ocorrendo ali o quê? Uma transferência também. Insatisfeitos com uma situação geral, nós vamos buscar aquela pessoa que pode estar representando aquela situação ali para nós como o alvo ali da nossa insatisfação. Quando, na verdade, aquele indivíduo está só cumprindo o seu dever. Talvez imperfeitamente, talvez ele também seja responsável, mas nós não podemos transferir a ele toda a nossa insatisfação. Transferir para essa pessoa todos os motivos de infelicidade que nós temos ali naquele ambiente. Isso nos ajuda, então, a ir refletindo sobre essas lições difíceis que nós experimentamos na vida. À medida que nós vamos nos conscientizando do significado de cada situação que vivemos, à medida que nós vamos nos apercebendo de que aquilo, na verdade, não é algo insuperável, algo intransponível, mas, na realidade, é algo que nós temos que vivenciar para o nosso crescimento, nós passamos a ter condições de uma superação muito maior desses quadros. Né? Um outro ponto que nós devemos refletir também, devemos pensar com muita frequência em relação às ofensas que nos são praticadas, é que elas podem estar dentro de duas situações. Uma primeira, ela pode ser interessada por pessoas que não estão no mesmo nível evolutivo que nós. São muitas vezes pessoas que não apresentam ainda o desenvolvimento, não apresentam ainda as condições que nós já apresentamos. E nisso não há nessa análise nenhum tipo de orgulho quando nós fazemos. Quando nós somos capazes de identificar que nós já somos indivíduos, que temos uma conquista significativa, que já temos um papel no mundo, e quando essas ofensas vêm de criaturas, muitas vezes, que não tiveram as oportunidades que nós tivemos, que não puderam se desenvolver como nós nos desenvolvemos, nós devemos entender que isso faz parte de uma condição nossa aqui de vivência no mundo, que precisamos estar vivendo com pessoas de diferente nível evolutivo para o crescimento de todos. Então, quando alguém que está muito claro para nós, está numa condição espiritual não igual a nossa, abaixo mesmo, nós não podemos tomar isso como uma ofensa pessoal. Né? Às vezes nós somos agredidos por pessoas que ainda demonstram uma compreensão muito pequena das leis divinas. São criaturas que ainda estão no estágio de evolução ainda limitado comparado ao nosso. Se nós tomarmos essas ofensas como algo pessoal, essas agressões como algo contra a nossa vida, nós estaremos demonstrando uma imaturidade muito grande. E nós podemos encontrar essas pessoas em muitas condições, né? Podemos encontrá-las até mesmo vivendo no mesmo nível social que o nosso, mas o nível moral, o nível ético é outro. Nós não podemos tomar, então, como ofensa, como uma perseguição, muitas vezes aquele companheiro que demonstra ainda ideias grosseiras, ideias ainda primitivas em relação à vida, em relação a sentimentos. Não podemos tomar isso como ofensa. Devemos enxergá-lo como um irmão mais novo que necessita de nós paciência, entendimento e compreensão. Nós só vamos reconhecer realmente como prova quando aquele indivíduo que nos endereça ofensa, ele está no nosso mesmo nível espiritual. Quando ele está na mesma condição de conquista de valores que nós temos. Aí sim nós vamos entender que aquelas ofensas que batem dele para nós são, na verdade, provas. Na verdade, são situações que nós devemos experimentar porque fazem sim, então, parte de um resgate junto com aquela pessoa. Né? Eles talvez não sejam tão numerosos em nossa vida. Talvez nós estejamos colhendo ofensas desnecessárias partindo de pessoas que não têm nem consciência de que aquilo que elas fazem representam, então, realmente ofensa. para identificar essa parte. Eu lembro a história de uma pessoa que lamentava, ela ficava aborrecida com o fato de uma determinada pessoa que trabalhava ali no lugar que ela trabalhava não a cumprimentá-la direito, né? Mais tarde, essa pessoa chegou à conclusão e disse, então, numa conversa, isso, que ela tinha entendido que aquele senhor que sempre não respondia os cumprimentos dela, sempre se demonstrava muito fechado, não tinha por que sentir qualquer contradição, sentir qualquer ressentimento por aquela atitude dele, que era, na verdade, fruto de uma limitação social que ele tinha tido. Não era uma pessoa que tinha se desenvolvido plenamente. Na verdade, não existia nenhum sentimento, não existia nenhum sentimento antagônico daquele senhor para com essa pessoa. Era a limitação que ele vivia. Não era por querer ofender que ele fazia aquilo. Não é por não gostar da pessoa. Então, quantas situações da vida nós podemos estar interpretando como lições difíceis, insuperáveis, problemas, quando, na verdade, são o quê? Situações que pessoas que ainda não conseguem dar o melhor de si, porque não aprenderam, não tiveram oportunidade, e estão criando esses sabores para nós. E nós vamos imaginar que essas pessoas, no seu primarismo ainda, nas suas limitações, são pessoas que são nossos adversários. Quando, na verdade, nós poderíamos exercitar ainda mais o amor, ainda mais a caridade, exercitar ainda mais o sentimento fraterno e ajudar a elevar essa pessoa e sublimar o nosso próprio sentimento, o nosso próprio pensamento. Então, essas situações, se nós formos buscá-las na vida, elas estão auxiliadas. Nós lidamos com pessoas que estão agindo erradamente, mas sem ter nenhuma consciência disso. E já temos consciência do certo, devemos respeitar essas limitações que essas pessoas ainda apresentam. E para superar, então, essas lições difíceis que a vida nos apresenta, nós podemos, então, reinterpretar acontecimentos, buscar tirar as pessoas que provocaram sofrimento para nós, tirar delas a imagem de que elas eram realmente criaturas que tinham uma intenção deliberada de nos prejudicar. Realmente procurar entender o contexto em que elas estavam vivendo, as situações que elas estavam experimentando na sua vida pessoal, e perceber que talvez elas não fizeram aquilo com a intenção deliberada de nos ferir e magoar, que foi um acidente de percurso delas na sua evolução, assim como nós também podemos estar criando, sem perceber, uma série de constrangimentos para outras pessoas. Uma outra forma de superar também esses conflitos cotidianos, essas situações, é diminuir a importância deles. Às vezes alguém nos endereça uma palavra mais dura, uma palavra mal colocada, ou faz algo que nos desagrada, e nós transferimos todo o nosso ressentimento com a vida, com uma série de outras situações, para aquele momento. Não somos capazes de perceber que nós estamos sofrendo na vida por outras razões, não só por aquela pequena ofensa. Então, diminuir a importância que esses acontecimentos menos felizes têm, no sentido de nos tirar a felicidade. Não achar que somos infelizes só porque nós convivemos com uma pessoa difícil. Não permitir que isso volte continuamente à nossa mente também é uma estratégia. Há pessoas que recebem uma ofensa e vão cultivando aquilo como se cultiva uma planta. Adubam tanto aquilo, vão fazendo aquilo crescer, rega todo dia, porque fica todo dia lembrando daquilo. Quando vai ver, é uma daquelas plantas carnívoras dos filmes de ficção, dos desenhos animados de ficção, se transforma num monstro que devora a própria pessoa que a cultivou. Na verdade, esses ressentimentos que nós criamos em nós, essas dificuldades que nós vamos cultivando, elas poderão se tornar no futuro algo muito danoso para a nossa felicidade, porque podemos estender ali a nossa prova para aquele indivíduo, porque temos uma importância maior a algo insignificante. Então, que essas reflexões todas sirvam para nós crescermos, né? Para que todos possamos aproveitar da vida o melhor e aproveitar essas lições do momento que são tão importantes para a nossa evolução. Que Jesus nos abençoe a todos. Obrigado.